20.8. 20.8, boa, 35.490. Salvador, o trip 5490, passando 1.200 na mola. Boa tarde, aguarde. Passarei do 2231 no passão no 50, chama sendo Recife em 126.0. 3190, cheque trem, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 0 nós. Relativo, cheque 1, baixou e travou. 30, contato radar na decolagem, saída Momo, vigilância. Botei já. Sonrada na decolagem, saída Momo, vigilância. Ciente, Momo, vigilância, 35490. Passa nível 150, chama Centro Recife, 125.1, boa viagem. 125.1, não, Melo, obrigado, boa tarde. 99. Direcionar chamar o táxi do hotel. Bruxo 81, tem condições de voar direto do Duna? Pesado Duna, Bruxo 81. V4, controle chegada a mar e vê se mantém a 060-3894. Para sequenciamento, inicialmente chegada a mar, 3894. É, 510, o controle não tem autonomia, fica a seu critério. Fiz o táxi, repórter na papá, um ajuste no 014, Vitor Tel. Tem condições para uma distância para Salvador? 06, libera direito, chama o sol, 1219. 219, obrigado. Seu estimado de pouso. Solo, Salvador, boa tarde, 3190, libera. 390 Alfa Juliette 05 Portão. Alfa Juliette Portão 05. Sente, direto rotatória, reporta a ingressão do na CTR Salvador. Romeu Sabrato. Rafa, você tem autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. A 6 milhas para a posição Duna, redução de velocidade, 3894. 3259, corrigindo, 5 milhas para a Duna, redução de velocidade. Curva direita para o 060 para o localizador, livre ILS, pistão no 0, X-Ray, reposto estabilizado. 6999, decolada 08, chame controle 120 decimal 8, bom voo. Então, 08, boa tarde, guarda no trabalho. Para a 6919, contato radar direto Leda, vigilância. Vigilância, de volta para o Azul, Maravilha, 19. E o Vitor Hotel? Então, Papa Vitor Hotel, autorizado decolar, pista 17, o vento 160 graus, 07 nós. Mira da cabeceira, autorizado final ILS, pista 10, torre 118-95. 259. Tem um bom pouso, 3259. Obrigado. 510-0165. Vito Hotel, decolada 09, chame controle 120 decimal 8. 208, tá bom. Torre Rio Santos 3259. Sim, o TAN chamou a torre? Afirmo, TAN 3259. TAN 3259, boa tarde, continue a aproximação, reporte de pouso machado travado, ajuste no 014. Ok, visual com aeródromo, com o trem baixado travado no momento. TAN 3259, livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 089. Pouso autorizado, cabeceira 10 com ajuste 1013, TAN 3259. Helicóptero Romeu Oscar Bravo, controle. Toma helicóptero do setor sul para a Serra Índia com Índia a 5 minutos do pouso. Controle, boa noite, é o Papa Tango, Papa Vito Hotel. Papa Vito Hotel, controle, contato radar na decolagem, saída da El, autorizado direto da El. Vito, Papa Vitor Hotel. Ok, da El para o 430. Prossiga. 3894, afirmo. Desça para 3.104. 259, no solo Zino 3, libera a direita, chama o solo 120, decimal 8, correção 121, decimal 9. 129, boa. Tá, 3259, Alfa Juliette 08, portão. Alfa Juliette 08. Boa noite, Gol 969. Boa noite, 69. Boa tarde. A informação está com série, autorizado Salvador Brasília. Nível 360, decola no zero, curva direita, saída da Arbor, transição Elefa, via pro João Lossete. 5445 no transfondo, controle 120, decimal 8. Prisário 360 para Brasília, decola no zero, curva direita, saída da Arbor, transição Elefa. 3894, controle, vetoração, sequenciamento, mantenha presente proa limitado LOC, DS3000, em caso de falha, livre LS na, pro, na presente proa. DS Marcelo, presente proa, limitado LOC, 3894, até 3000. Papá Vitor Hotel, passa 160, chama centro Recife em 125, decimal 1, boa viagem. 125, decimal 1, boa. Papá Vitor Hotel. Gente, hotel X-Ray, X-Ray, bom pouso. Senhores, é 3894. 3894. Deixa eu ver, interceptou o localizador. 4 milhas. São 10 horas, confirme. Confirme 3, 2, 4. Gráfico está no espaço aéreo Golf, que vai até 2510 naquela região. O helicóptero Romeu Oscar Bravo controle abandone a trajetória da aproximação ILS da pista 10. Prossegue. Bruxa 81, ciente, 3 milhas do externo, completa aproximação LS, torre 118.95. Completo, chama 2.18.95, Bruxa. Romeu Oscar Bravo, controle. Romeu Oscar Bravo, curve agora à direita, voe para o litoral, reporta no litoral. Rotatória também, pode ser, nosso Cabral. Trip 5490, passa nível 140, chama centro Recife, 126, decimal 85. 126, 85, é o trip que está fazendo. 81, procedimento LS 180, baixar de trabalho. 394, interceptando o localizador. Autorizado final ILS, reporta full estabilizado, 394. Feito 1, no check-trem, livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 09 nós. Baixado travado com livre pouso, bruxo. S94 a 5 milhas para o externo, redução para a velocidade de aproximação final. Reduzindo 3894, estabilizado no ILS. Torre 118-95, 3894. 3894. Salvador, 13894, boa tarde, passando a posição Duna. 13894, boa tarde, continua a aproximação, número 2 para o pouso, ajuste na 014. Aguarda a autorização, 94. Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Romeu, que é bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar Bravo. Faça espera sobre a vertical da RMA, aguardando a autorização para a final da 17. Se possível, pousará autorizado o pouso na 10, prosseguir taxiway delta para pouso taxi 3. 40, na prova 10, curva direita, saída coral 0274 no transponder, controle 120, decimal 8. Roberto, vai pousar no taxi 3, necessita apoio para aero. Um 354 no sequenciamento correto, só me ponto no prato no pátio 3. Realizar a coordenação para aero. Gente, agora instruções, faça. Inicialmente pousa parado na cabeceira 17, agora instruções, Romeu Oscar Bravo. Aguardar instruções, próxima rota para, Romeu Oscar Bravo. Bruxo 81 no solo aos 21, libera a esquerda, estaciona a frequência livre. Fala 3894, cheque trem, livre pouso, pistão na 0, vento no 60 graus e 079. Livre pouso, 3894, pistão na 0. Bravo, visual para a pista no 7, está autorizado, final. Bom, novembro, siga. O meu acho que é bravo, mantenha e espera setor norte, aguardando instruções. Espera setor norte, aguardando instruções, começa bravo. Ação do controle. Acione 01147 no transponder, controle 1208. Oscar Bravo, negativo pouso, correção, estacionamento no pátio 3, é, de acordo com a Infraero, confirme intenções. Embarque de passageiro, senhora. Intenções do Roberto Bravo. Roberto Bravo realizar uma estação para a Serra Índia, Eco Índia. Nova versionamento aqui, Seco a Torre, 118 decimal 95, ajuste no 04. Gente, observe o tráfego Airbus da TAM na final da 10. Reporte na, no solo, na cabeceira 17, o Romeu Oscar Bravo. Avisou para o Airbus da FNAM, reportando na cabeceira 1, 7, Romeu, Oscar Bravo. Salé 6201, autorizado, Salvador, Galeão, nível 360, da cola da 10, curva direita, saída da El, Leda, Mótiva. Eu fiz o 10, Schwab, Direto do UFS, direto Barbacena, conforme a rota do fone de voo. 5444 no transponder, controle 1208. A senhora se torceu? Romasca Bravo, confirme quantas pessoas vai precisar de alguma condução? Quando você entra, apenas uma pessoa, senhora. Ciente. 1209. Nada, chama o táxi, 2, senhora. Vem, livre, você na chama para o táxi. Gente, reporte na Papá, o Eco Zulu 90. Zulu 90, atente ao Robson 44, vai ingressar no Pat 5. Como é que foi? Eu só vou avisar com a aeronave detectada 7. Gente, evite a aeronave, reporte no solo, Romeu, acho que é bravo. Cama 3894, chame o solo em 121.9. Zulu 90, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Livre táxi, vai dar passagem ao aeroporto da Tango, vai parquear no 02. Após o parqueamento mesmo, tem livre táxi até o ponto de espera. No ponto de espera vai chamar a torre em 118, decimal 95, ajuste no 04. Tá 3894, verde direto, 02 no portão, direção. Lima, vem autorizado decolar pistão 17, o vento 160 graus 08, nós. Boa noite, 869, boa noite, autorizado alinhar e decolar pistão 0, vento 160 graus 08, nós. Trip 5415, é decolado 229, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, Eco Zulu November. E Salvador, Eco Zulu November, decolou na sua escuta. Eco Zulu November, controle, sube e mantenha 065, direto coral, vigilante. 065, direto coral, Eco Zulu November. Decolada de 31, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa tarde. O controle, vigilância, mantenha reta até 3 mil pés, após 3 mil, direto elétrico. O ONU 645, contato, acento de identificação, contato radar na chegada Bonf, desce para 4000, 10 no 4. Muito boa tarde, cruzando 3 mil. 869, ao passar 3000, direto Elefa, vigilância. Direto Elefa, vigilância, no 869. Eco Zulu November, razão de subida? Sim, Eco vai de um minuto, Eco Zulu November. Gente. Aborde 4 horas de autonomia, retorna a Ponte Vila. Livre-Pax até o ponto de espera, via Pátio Principal, Índia. No ponto de espera, Torre 118, decimal 95, ajuste 0 no 4. 869, reautorizado 340, gol no 869. 340, restrição 869. Uno 66, autorizado a aproximação ILS, chão estabilizado. Autorizado ILS, Uno 66. O 4206, autorizado, Salvador para Recife, nível 350, decola da piscina 0 com primeira curva esquerda, na saída Pulca, transição Caju, aerovia Upper Whiskey 58, pressão D5452, controle em 1920, decimal 8. Cip 5415, decolando as 37, no controle em 120, decimal 8. Controle em 120. Ocean 6143, South Ident, descend and maintain 4000 feet. Altimeter 1014, fly direct to Bonfire position. ...45, reautorizado 2000, pés com 1-0 no quarto. Tem condições de voar, Duna? Xanamea 201 no Guarulhos, 5 horas, 141 no Taxi Via Índia, ponto de espera, torre em 1 no 8, 95, altímetro 1-0-4. Estabilizou agora, senhor. Gente, 2 milhas do externo, completa aproximação, torre 118,95. 18,95, obrigado. O número 45, livre LS, chama estabilizado. Estabilizado, o número 66. O número 66, estabilizado, 2 milhas para o externo, visual. O número 66, tráfego avistado. Livre pouso 1-0, vento 1-60 graus, 08, nós. Livre pouso 1-0, o número 66. 4206, main, coordenação de equipe de sol, reporte taxi. Após o tráfego na curtíssima da 10, autorizado a Salos 4-2, libere a direita, semissol 1-2-1, decimal 9. Decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-2. Decolagem da 1-0. Número 45, torre 118-95, 2 milhas externo, bom pouso. 18-95, 945, boa noite. Torre Salvador, boa noite, gol no 645. Gol no 645, boa noite, com essa aproximação, aguarda a pista livre, ajuste no 0-4. Guarda pistaria em 1014, vou no 645. Vou no 645, cheque trem de pouso no 0, vento 150 graus, 08 noite. Ele pouso, pista 1-1, pista 10, perdão, vou no 645. Ele pouso na pista 1-0, vou no 645. Confirmando e corrigindo, livre pouso, pista 10, voo na 645. Trem 6201, decolado aos 44, controle 208. Controle 208. Estou ali, boa noite, trem 6201. 6201, boa noite, contato radar direto Leda, vigilância, o janeiro 6201. Direto Leda, 6201, deu. Solo, meta 1-0. Gente, vai pro 10, vai através do 8, vai seguir o polo, meu nono, minha mente. Pode tomar. 1966, copiou, Paulo. Afirmativo, Thalita. Após a passagem do azul, vai até outra vez do 08, aguarda o Paulo na posição 1-0. Sim, seu 1966. Zero meia, Lima tem que ser 1-0. Vasco Bravo, autorizado. Salvador para Serra, Índia é com Índia, 500 pés, decola da Lua 7, com primeira curva à direita. Correção, decola da Lua 7, comprou a norte. Responder é 0165, controle em 1-2-0-8. ILS runway 10, you are now cleared to 2000 feet. Report station on the localizer. 2000, um corte do pelo, and then Duna for localized course. I call it back on the Alicia, 6943. Acusou o Novamba, controle. 1-0-1-4. 65 visual, Ilhéus 1-2-0-1, boa viagem, boa noite. Alô, boa, 1-6-4-5 livre. 1-6-4-5, táxi via Alfa de Vieste, Taguete 03. Alfa de Vieste, Alfa 03, 1-6-4-5. Tá 3259? 3259, boa noite, informação em curso, papá, pronto, copa. Prossiga, 3259. 3259, autorizado Salvador para o Galinho, deu 360, via Antojuru 1-0, após MAP direto para Albacena, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita na saída da El Leda, após Motiva, Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa. O transponder será coordenado com o centro. Aguarde um instante, por gentileza, e a CPC controle 1-2-0-8. Autorizado Galeão 360, Tesouro 1-0, SMAP, direto Luz, depois Barbacena, depois conforme o plano. O nível é o 360, decolada 10, com a primeira curva à direita, na da Eoleda, depois Motiva. Controle 1-2-0-8, aguardando o transponder do 3259. Esse foi o nosso procedimento correto, reporte para o pushback e acionamento. Aguarde para a nossa consciência. Vai chamar, 3-2-3. Noite, direto Jamo, vigilante. Direto Jamo, azul 42, zero mesmo. Já para o sol? Projeção 1, número 2, pela copa, aguarde. Aumento por conta e risco do comandante aguardando foto. Porcaria do risco para o Xoito. Rotan 3259, só puxa pegar acionamento, posição 8. 3259, aguarde por gentileza. Guarda. Roger, you're crossing Duna on my radar indicated. Complete the last approach, tower 118.95. Pick out tower 118.95. Thank you, Ocean 6743. E além de táxi, a ponte para ingresso 7000, mais cabelo. Ocean 6743 on the LS approach runway 10, we have the runway inside. Ocean SXG 6143, just looking in landing gear down and lock. Yeah, landing gear down and trigger line check. Esquerda na saída, Conde. Aerovia Golf 677, o transponder é 5443. Puxa o som, tá de CV até o reporte da interseção. Romeu Oscar Bravo, alinha e mantém no 7, alinha e mantém, aeronave curta final no 0. Gente, o Romeu Oscar Bravo está autorizado, linha de colar pro norte, vem torno 70 graus, 069. Puxa, então não manter a posição agora. É 13 no 4, foi um helicóptero de decolar sobre a cabeceira no 7 com o norte, não interfere com sua aproximação aqui. Decolado 5-5, controle em 2-0-8. Para controle em 2-0-8, relaxa Bravo, grato. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, você é Bravo? Romeu, você é Bravo. Procedo em condições visuais e aposto na final para pouso. Condições visuais, Sérgio, reporta na final para o pouso, Serra Índia com Índia, Romeu, Oscar Bravo. Autorizado, do 8-1 no cruzamento, táxi via Delta. De passagem ao 2 da Avianca, taxiando via Alfa, após ingresso via Alfa e respingo, reporte extra direto. 4206, chama Centro Recife, 126.85, boa viagem. Delta, dê passagem ao Avianca, que está taxiando via Alfa, após siga via Alfa, reporte antes da direita. Sessão copiando. Lutar 3259 para o táxi está com aguarde. Táxi aí na escuta do solo. Six one four three ground. Cinco nove está com 1 2 8. Call ground 1219. Oh, it's okay, so sorry. And 1219. Thank you. E no pátio principal de passagem ao Airbus 320, que estará ingressando no pátio via Juliette, após prossegue via Índia, no ponto de espera 2 1 8, e 95810 no pátio. Gente, vai passar a Airbus Bianca, depois prossegue via Índia, após 02245, tá? 2 por nada. Ground Ocean 6 and 43, and sorry for my delay to call you. And with you now. Ocean 6 1 4 3, approve the taxi via Juliet to gate 01. And via Juliet to gate 01, Ocean 6 1 43. Thank you, Bruxotono. Então é 3259, dar a passagem também a um Embraer 1110 da Força Aérea, flexiona até o ponto de espera. 281, táxi via Juliette, Fátio 1 no Índia, no ponto de espera, torre 118, estão 95, altímetro 10, 1 no Fátio, confirme pessoas a bordo. Autonomia, por gentileza. Horas e 30? Gente, bruxa e som. Cabral está livre, frequência com coordenação. Cabral, frequência livre, Roberto Bravo. Pronto. E procedir ao táxi no ponto de espera 2 1 8, sessão 95, Mongo, graça. Bom, Salvador, está 3897. 3897, boa noite, informação em curso da Papá. Aguarde um minuto, para cópia. Mais outra cópia, tem que dar Papá, 3897. Tuna além da cola, pistão 0, ventou 80 graus, 069. 897, 3897, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 280. Decola da pista 190 com primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva. Aerovia Eupes 1190, após bridge, Eupes 1196, Belo Horizonte, direto trigo de acordo com rota prevista no plano de voo. Transponder 5502, controle 1208. Autorizado Guarulhos, 2280, decola da 1-0, curva à direita da El Leda Motiva. Passando pelo 1-0, brinde pelo 1-6, dá o botão do Lula, direto 3, transponde 5502, controle 1-2-0-8-0, da 3-0-0. 3-0-7, cotejamento para reto, reporte pronto para o pushback acionamento. Reporte pushback acionamento. 3-2-5-9, ali mantém 1-0.